André Cedês, o mural de Ibicoara. Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu. Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar. Olha o boteco do Brás, meu amigo Jardel, minha amiga Ana. Tamo junto, uma boa São Paulo. Olha só o que você fez com nosso amor. Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada. E esse nada agora é você na minha vida. Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta. Você mudou. Deixou de lado e esfriou o amor da gente. Você mudou, foi pra pior. Não deixou de dar assistência, acabou ficando só. Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu. Aí eu tive you.